Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service desta semana é dedicado às bandas que lançaram o seu primeiro álbum no século XXI que eu mais ouvi desde 2008. Isto é, desde que o Last FM faz a compilação das informações do que eu ouço. E cheguei a 30 bandas. E a 30ª banda do século XXI que mais ouvi foram os brasileiros Pleasure Maker. E do álbum Twisted Desire, o segundo álbum da banda, vamos ficar com a música Twisted Desire. Para vocês, Pleasure Maker, Twisted Desire. And I'm pretty well Thank you. E após Pleasure Maker, ficamos com os italianos Edge of Forever. E do álbum Feeding the Fire, ficamos com a música Whatever. E terminamos esta primeira sequência com a banda feminina Joan of Arc. E do álbum Ride of Your Life, ficamos com a música Ride of Your Life. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com Shira's Lane. E do álbum For Crying Out Loud, vamos ficar com a música Wake Up. Para vocês, Shira's Lane, Wake Up. e após Shara's Lane ficamos com a 25ª banda do século XXI que eu mais ouvi. Estou a falar-vos dos suecos Bonafide e do álbum Ultimate Rebel ficamos com a música I Want Out. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser um som mais hard rock melódico e vamos iniciá-la com o supergrupo Wet. Supergrupo que conta com Jeff Scott Soto, Robert Saal e também com Eric Martinson. E do álbum Rise Up, vamos ficar com a música What You Want. Para vocês, Wet, What You Want. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com. E após Wet, ficamos com os House of Mirrors. E do álbum Night Flight to Paradise, ficamos com a música Glory Days. E terminamos esta sequência com os finlandeses Brother Fire Tribe. E do álbum Heart Full of Fire, ficamos com a música homónima Heart Full of Fire. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com os britânicos The Darkness. E do álbum Permission to Land, o primeiro álbum da banda, vamos ficar com a música Love is Only a Feeling. Para vocês, The Darkness, Love is Only a Feeling. All right. life comes and goes. A river that won't stop to flow. We all don't know when it begins or it ends, but we all wish to know. Love heals and hurts, and you can change the words that you still regret that have never been said in the past and living world. Ashes to ashes arrive and return, but the flame won't stop to burn. I see you smile for a little while. I know that this is our last goodbye. We live and die. We laugh and we cry. We forgive and forget all the tears that we shed, and we all never stop to try. There's love that you give, and there's love that you take. What you once received will never break. I see. E após The Darkness, ficamos com Hartman, o projeto a solo de Oliver Hartman, ex-vocalista dos Advance. E do álbum Shadows and Silhouettes, ficamos com a música Last Goodbye. E terminamos esta sequência de baladas com Kissing Dynamite. E do álbum Steel of Swabia, ficamos com a música Life for Me. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os suecos de Night Flight Orchestra. E do álbum Skyline Whispers vamos ficar com a música Lady Jade. Para vocês, The Night Flight Orchestra, Lady Jade. Shut up! Listen, baby. E após The Night Flight Orchestra, quem nos apareceu foram Steel Panther. E do álbum Feel the Steel, ficamos com a música Eyes of a Panther. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter dois nomes com um som mais hard blues. E vamos iniciar com Joe Bonamassa. E do álbum Blues of Desperation, vamos ficar com a música How Deep This River Runs. Para vocês, Joe Bonamassa, How Deep This River Runs. jumping up and down, down, down, down, down. Yeah, I'm in the pulpit, jumping up and down. Okay. Well, I've been hollering good news all the miles around. Oh-ho! We'll be right back. e após Joe Bonamassa, continuamos com o Hard Blues dos The Answer, dos irlandeses The Answer, e do álbum Rise, ficamos com a música Preaching. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos voltar a um som mais hard rock melódico, e vamos iniciar a sequência com o projeto idealizado pela Frontiers Records para utilizar o tom mais ao R da voz de Michael Kiska. Estou a falar-vos do projeto Place Vendôme e do álbum Streets of Fire. Vamos ficar com a música Streets of Fire. Para vocês, Place Vendôme, Streets of Fire. We'll be right back. e após Place Vendôme, quem nos apareceu foram os suecos Eclipse. E do álbum Armageddon Eyes, ficamos com a música Wide Open. E vamos agora para uma nova sequência, e a iniciá-la temos uma música do projeto de Mike, do álbum 1500 Slave. Vamos ficar com a música Enslaved. Para vocês, Mike, Enslaved. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. se puede parar. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após um instrumental de Mike, para ele deixo um abraço, ficaram os Crazy Licks. E do álbum Riot Avenue, ficamos com a música Young Blood. E terminamos esta sequência com o espanhol Jorge Salam. E do álbum Estatuas en la Calle, ficamos com a música En la Tormenta. E vamos agora para uma nova sequência e vamos entrar no top 10 dos nomes do século XXI que eu mais ouvi. E para começar, temos os The Poodles. E do álbum Metal Will Stand Tall, vamos ficar com a música Song for You. Para vocês, The Poodles, Song for You. Io voglio amore, poi mi vedere. Poi mi vedere. Io voglio amore. I've seen this face before. Who knows what we leave behind? What we had is surely hard to resign. You keep me coming back for more. You and me go back a long, long time. I know you well enough to read your mind. If you can see. I wasted my time trying to get by. This is my song for you. If you can hear me now, I wait for a sign to bring back the time. This is my song for you. It's been this way before. You come and go, this time I'd like to know goes on inside of you. It's not so hard to see the consequences of the life that we lead. So tell me what it means to you. Sometimes it all comes shining through. What I miss the most is to talk to you. If you can see this is my song for you. If you can hear me now, I wait for a sign to bring back the time. This is my song for you. Sometimes you're far away from me, no way to reach you, and I do believe your time. Your voglio amore, I don't. E nesta sequência de baladas, após os The Poodles, ficamos com o norueguês Jorn Lande, com o seu projeto a solo, Jorn. E do álbum Spirit Black, ficamos com a música City in Between. E continuamos esta sequência de baladas com os Last Autumn's Dream. E do álbum 14, ficamos com a música Love Again. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Kick Hunter. E do álbum Hearts and Bones, vamos ficar com a música Call My Name. Para vocês, Kick Hunter, Call My Name. You call my name. Just hey. e após Kick Hunter, quem nos apareceu foram Zidane's Curse, e do álbum Cardinal, ficamos com a música This Is Our Moment. E chegamos agora à quinta banda que eu mais ouvi, de todas as que lançaram o seu primeiro álbum no século XXI. Estou a falar-vos dos australianos Airborne, e do álbum Breaking Out of Hell, ficamos com a música Get Back Up. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com os finlandeses Lordi, e do álbum The Arocalypse, vamos ficar com o seu maior hino, a música Hard Rock Hallelujah, música com a qual ganharam o Eurofestival da Canção em 2006. Para vocês, Lordi, Hard Rock Hallelujah. Screaming like a siren, and I'm in love. E após Lordi, entramos no top 3 das bandas que eu mais ouvi, das bandas que lançaram o seu primeiro álbum no século XXI. E o terceiro lugar é da banda Hailstorm, e do álbum Into the Wildlife ficamos com a música I Am the Fire, música que fez parte da banda sonora da série Supernatural. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos para o número 2. E o número 2 do que eu mais ouvi de bandas que lançaram o seu primeiro álbum no século XXI são os Wigwam, os noruegueses Wigwam. E do álbum Wigwamnia vamos ficar com a música Gonna Get You Someday. Para vocês, Wigwam, Gonna Get You Someday. Oh no, baby, your love's killing me. nothing is what it used to be. No, no longing for tomorrow, there's only pain and sorrow in the search for a dream. You don't know why. E a banda que eu mais ouvi de todas as que lançaram o seu primeiro álbum no século XXI foram os suecos Heat. Iniciamos esta última sequência com os Wigwam e a música Gonna Get You Someday e terminamos o Riff Service com Heat e a música 1000 Miles. E é com 1000 Miles dos Heat que eu me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos também um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! Of bitterness that's fed to you and me. A blanket made of money covers up the lies, and left alone to our demise. Yeah, how much is life gonna cost you? I'll be crying out for mercy, mercy. So late to bring you here and make you don't remember all this pain. I don't.